Era um dia de sábado, eu estava trabalhando e ouvindo o seu programa. Não estava fazendo a novena. Meu pé doía tanto que eu estava quase enlouquecendo, de tanta dor. No momento em que o Senhor fazia a bênção da água, eu me apropriei da graça, peguei a água, joguei no pé e pedi a Deus que tirasse aquela dor terrível que eu estava sentindo. Na segunda-feira, fui ao médico, tirei um raio-x e não deu nada. Meu pé foi sarando e hoje não tenho mais nada, graças ao bom Deus. Estou curada. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Um abraço, Padre Reginaldo. Eu que agradeço. Deus abençoe você lá de Cianorte. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado por você ter ligado. Bíblia aberta, cartilha de oração. Queridos filhos e filhas, o texto deste domingo, Lucas 10, 38 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ele venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada com muita coisa. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O equilíbrio da vida, o equilíbrio do agir e do parar, do fazer, do escutar. Marta e Maria são modelos de vida e para todos nós. Não dá para entender uma fé só de oração no sentido de imobilidade. Uma pessoa que diz que tem fé e ao mesmo tempo, como diz São Tiago, não tem obras. Mas a outra é também verdade. De nada adianta muitas obras sem fé. Padre, eu não concordo com isso. Eu cito dois textos. O primeiro: se deres um copo d'água a quem pedir em meu nome, dar água todos podem, mas aquele que dá por Jesus faz a diferença. Por Jesus. Segundo, a fé sem obra não tem sentido, mas obra sem fé também. Lembre-se de São Paulo aos Coríntios: eu posso dar meu corpo para ser queimado, meus bens aos pobres, se não tiver amor, de nada adianta. O equilíbrio. Fé provado nas obras. Obras motivadas pela fé. Eu repito: fé demonstrada pelas obras. Obras motivada pela fé. Faze teu querer em mim, Senhor. Se quiseres teu que eu seja exatamente um pouco de Marta e Maria. Que eu regasse as mangas no trabalho, mas que eu não me canse de sentar aos pés do Mestre e ouvi-lo e aprender dele. Pois somente em teu colo descanso. Eu te peço, faz, Senhor, tua obra em mim. Filhos e filhas, faz tua obra em mim, Senhor, para que eu viva mais conforme o teu amor. Tem piedade, Senhor, deste servo imperfeito, limitado, fragilizado. Deixa teu coração bater forte em meu peito. Vai lá, canta comigo. Vem, Senhor, nesse domingo, na hora da misericórdia. Vai! Vem, Senhor, transformar minha vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.